pedindo logo perdão a Deus aqui, né? Dizendo que a culpa é Davi Lima, né? O cara que escreveu essa música aqui. Eu vou matar, né? Só que escreve uma música dele sem coragem de bater, né? Não, mas... E novinha, cadê o pastor novinha? Deve tá pregando. E novinha, cadê o pastor novinha? Sim, deve tá pregando. Ele não tá não, já sei onde ele tá. Ele foi pro culto orar. Tá no culto orando, tá no culto orando. Tá no culto, no culto orando. Tá no culto orando, tá no culto orando. Tá no culto, no culto. Passar a semana aí, olha, na joia do bico, né? Seja pra correr da cacimbinha, rapaz, é, vem. O novinha, cadê o pastor novinha? Deve tá pregando. E novinha, cadê o pastor novinha? Deve tá pregando. Ele não tá não, já sei onde ele tá. Ele foi pro culto orar. Tá no culto orando, tá no culto orando. Tá no culto orando. Tá no culto orando, tá no culto orando. Tá no culto orando. Tá no culto orando, tá no culto orando. Tá no culto orando. Tá no culto orando, tá no culto orando. Tá no culto orando. Ave Maria! Pipão, boneco! Ele swing assim, ai. Brincadeira, viu, minha gente? Brincadeira aí, negócio. Já sabe, né? Quem ri já sabe, né?